Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje nesse canal YouTube. Com uma pergunta específica de Aide Vilaça. Olá, professor. Adoro o seu canal. Gostaria de entender o que é o luto narcísico. Obrigado. Olha, essa é uma expressão, não é exatamente um conceito. A gente encontra ela aqui e ali. Acho que uma autora que ajuda a pensar esse luto narcísico é a Judith Viorst, né, Perdas Necessárias. É um complemento aí contemporâneo para a teoria psicanalítica do luto, que começa com Freud de Luto e Melancolia, esse texto que integra a metapsicologia freudiana, esse texto de 1917, onde o Freud estabelece as bases para o que seria uma interpretação psicanalítica do processo, ou do, como ele fala no artigo, né, no sentimento de luto, que é um sentimento normal, é um sentimento que a gente poderia dizer assim, a gente até associa com a depressão, depressividade, próprio do nosso desligamento com um objeto. Nesse texto, Freud delimita três momentos desse processo. O primeiro momento, ele tem que ver com o real, né? Tem que ver com a realização da perda, com o fato de que aquela perda ela toca na existência de algo e não apenas no valor que aquilo tinha para nós ou aquela pessoa tinha para nós, né? Então, lutos narcísicos, nesse primeiro momento, a gente pode associar com perdas que são registradas nesse âmbito do próprio narcisismo do sujeito. Toda perda, na medida que a perda é de alguém com quem a gente tem uma identificação, tem um laço amoroso, tem um laço desejante, ela ofende o nosso narcisismo. Mas há perdas como, por exemplo, né, a passagem da infância para a adolescência, a passagem da adolescência para a vida adulta, em que a gente tem transformações corporais envolvidas, em que a gente sente que a gente não é mais jovem, agora, puxa, o corpo envelheceu. Eu perdi algo em mim mesmo. Isso representa, então, um processo de realizar a perda, né? Segundo tempo, ponderar o que é que foi perdido naquilo que se perdeu. Portanto, fazer a história dessa relação, fazer a recapitulação dos nossos laços de identificação com aquilo que foi perdido. Em geral, isso ativa a nossa ambivalência, né? Porque aquele objeto ele tinha uma parte boa, uma parte ruim, uma parte que a gente ama, outra que a gente odeia. Então há isso que o Freud chama de identificações alternantes, em que a gente sente culpa porque o objeto se foi, a gente não o amou suficientemente, mas a gente sente ódio porque se ele se foi, é porque ele não nos amava suficientemente. E aí então esse segundo tempo ele pode, e ele envolve uma reconstrução do objeto perdido dentro de nós, dentro do eu, e nas cadeias desejantes em que esse objeto estava presente, né? Então, quando a gente fala em luto narcísico, essa cadeia vai remeter às perdas narcísicas, né? As perdas que a gente viveu em termos do, vou dar exemplo aqui do crescimento, mas também o luto que acontece no pós-parto, né? A gente idealiza uma criança, a gente forma uma criança com história dos desejos desejados, com tudo que ficou pendente no nosso narcisismo, com todas as utopias e promessas que a gente se cria. E daí chega uma criança real, uma criança que chora à noite, uma criança que não responde sempre que a gente quer, que traz problemas novos. E aquela criança é uma extensão narcísica de cada mãe, de cada pai. Então isso cria o quê? Um luto narcísico. O blues, né? Essa tristeza que vem depois da gravidez, às vezes vem durante a gravidez, às vezes vem, por exemplo, né, a chamada síndrome do ninho vazio, quando os filhos crescem, daí eles vão embora. E daí tem assim, tem a perda desses filhos, né, que são objetos que a gente cria para o mundo, que a gente fica contente, que eles agora, sei lá, se casam, têm uma profissão, são autônomos. Mas, por outro lado, eles impõem uma perda, né, uma dimensão narcísica disso que é eu. Agora eu não tenho mais que cuidar, me preocupar, eu sinto um vazio que me falta algo. Lutos narcísicos podem ocorrer, por exemplo, quando a gente é demitido, quando a gente perde um grande amor, quando a gente perde um país, né, nosso país de referência, quando a gente perde uma determinada situação que a gente tinha de vida, né, de classe social, por exemplo, a gente empobrece. Tudo isso pode, então, colocar a gente diante desses três momentos. Né? Realizar que isso aconteceu, reconstruir o caminho de traços que faziam daquele objeto perdido um objeto amado, mas também odiado, mas também capaz de criar uma articulação de demanda e desejo. E, finalmente, o terceiro tempo é quando a gente torna esse objeto perdido uma parte reduzida, concentrada, condensada de nós mesmos, que vai nos acompanhar no resto da viagem. Então, reconfiguração narcísica, ela tem um modelo. Né? Esse modelo a gente pode buscar lá numa certa leitura ou num nível, né, de processualidade do estádio do espelho com o complexo de Édipo. Porque o complexo de Édipo, ele começa com uma crise narcísica. Você não é o único filho. Você tem, nasce um irmão, nasce uma irmã. Você não é o centro do universo. A mãe vai trabalhar, o pai sai de casa. Você percebe que existem dinâmicas de desejantes, dinâmicas fálicas, que você não é o falo. Envolve o quê? Um luto narcísico, né? A perda da identificação ao lugar de falo. Muitos têm dificuldade com esse movimento, porque ele vai colocar a gente numa outra dinâmica, numa dinâmica triádica ou quaternária. Para falar com Lacan. Dentro do complexo de Édipo, a gente vai ser exposto à angústia da castração, à angústia da frustração, à angústia da privação. E essa angústia, ela incide sobre o eu, provocando crises, né? Provocando movimentos do eu, né? Movimentos que implicam queda de posição de ideal, queda de posição fálica, queda de posição identificatória. Cada um desses passos, então, requer e vai sendo atravessado por momentos de luto. Às vezes a gente olha para a criança, ela está introspecta, ela está retirada do mundo, ela está meio macambúzia, ou adolescente, né, que está fazendo o quê? O luto da infância. Não sou mais, não brinco mais com bonecas e tal. Aquilo era tão legal, aquele mundo em que eu acreditava, numa série de coisas. Se foi. Uma parte de mim se foi. Então, aí você tem que fazer essa ultrapassagem, né, do luto em relação à perda de si. O momento mais difícil de atravessar esse luto narcísico, Elizabeth Kubler-Ross tem textos belíssimos sobre isso, né, a morte e morrer, mas textos posteriores à morte e morrer enfocam mais esse tópico, que é, assim, a perda de si, a morte. Como é que cada um se depara, lida, né, aceita a própria finitude, cuida disso, fala disso com os outros, deixa recomendações de como quer ser tratado na UTI, deixa testamentos, faz às vezes antecipação de heranças, acerta as contas, né, pede desculpas, volta, conversa com as pessoas, ou seja... Olha, esse processo em que você vai se abandonando, né? Se deixando, né? Cair para poder encerrar uma vida. Filmes como Kurosawa foi um diretor que abordou isso com muita sutileza, né? Em Viver, mas também, não é do Kurosawa, A Balada de Narayama, em que esse processo, né, do luto de si, esse narcisismo final, ele é muito, muito bem descrito, descrito de uma maneira muito, muito bonita. Então tá aí essa ideia do luto narcísico, ela é muito importante também para a gente entender certos processos em que a pessoa assim, ela não sai daquela perda. Ela não faz o luto, ela não anda no luto, ela fica como que apegada àquilo que eu perdi. Aquilo que eu perdi não é o outro, aquilo que eu perdi sou eu que fui embora junto com o outro. E aí eu me sinto assim, vazio, sem lugar, eu me sinto tomado por uma experiência que o Freud então aproximou da melancolia. Para mais fragmentos sobre o luto, clique aqui. A Queronta é um especialista nisso, né? Esse barqueiro das almas é, no fundo, um ajudante, né, do luto das pessoas. Abraço, por hoje é só.